Salvador, bom dia. Opa, Papa Romeu, bravo. Salvador, bom dia. Opa, Papa Romeu, bravo. Bravo, Zuleco. Bom dia, prossiga. Você é a nossa cópia, senhor, para mim? Formação em curso hotel. Para Campinas eu tenho o 240 já aprovado. O senhor está pronto para a coca? Correto mesmo. Olá, meu Bravo Zuleco, autorizado para Sierra Bravo, Kilo Papá, via Golf 677 até Yankee Lima Hotel, após Whisky 1 até Charlie November Foxtrot. Após Whisky 57 até a posição NTIT, Eco November Tango India Tango. Após direto, nível de voo 240. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída da EL, transição coral, controle 120 do Small 8, transponder 5413, Papa Romeu Bravo, Zulu Eco. Obrigado, conforme Campinas, pela Golf 377, até o Brasil Hotel, e decora da 10 com curva direita, sai da El Coral, 158 ao controle, 5413 ao transporte do Bravo Zueco. Protegimento correto, Papa Romeu Bravo Zueco, chame pronto para acionamento. Está lá na ponta do acionamento. solo Zulu Eco, Cardinho 43, para acionamento. Bravo Zulu Eco, parte 3, liga acionamento, chame táxi. Para passar. Para o táxi do Bravo Zulu Eco, tem dois a bordo, alternando área alva com 7 horas de abordagem. Dois a bordo, 7 horas, poderia confirmar indicativo de área alva, Serra Bravo Alfa Eco? Afirmativo. Obrigado, Papa Romeu Bravo Zulu Eco, táxi aprovado via parte 3. Parte principal em Índia até o ponto de espera da pista no 0, ajuste no 018. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 118, decimal 95. Opa, meu bravo Zuleco, tem um bom voo. Até o ponto de espera da Índia, quando pronto, chame torre Salvador, Rua Bravo do Leste, próximo ponto de espera, pronto. Bom dia, livre Ariane, decolado 5061, 30 graus, 12. Bom dia, Aline, decola, tudo eco. Com o eco decolado 1-0, chama o controle 1-2-0, decimal 8, novo. 2-0-8, grato, bom dia. Salvador, bom dia, Bravo Zulu Eco. Fala, Bravo Zulu Eco, bom dia, contato radar na decolagem. Saído da EL, autorizado em direto coral, subindo para o 240. 2-0, voa coral, grato, Zulu Eco. Cono Guarulhos, sentido a tropa, gentileza. Oxana 6251, no Guarulhos, autorizado 360, decolada 1-0, com primeira curva direita, na da EL, Lisa Mótima. Professor 1-0, a primeira aerovia, após Taubaté e Confon. Transpondo em 5-4-7, controle 1-2-0, decimal 8. Zero autorizado, final 6251 São Paulo, Guarulhos. Decola 10, curva direita da Eule da Morte, 5417-9208. A rota é Block, Super Zulu 1-0, Taubaté e a chegada em Guarulhos. 6251, posição 5. 6251, contagiamento correto, rapaz, transporte pushback. Andrade, alguma facilidade para coordenar com o Recife a prova de combo para o Juno Eco? Casa Romeu Bravo, Zulu Eco, autorizado da Golf. Casa Romeu Bravo, Zulu Eco, controle. Bravo, Zulu Eco, na escuta. Autorizado pro hoje da Golf. Da Golf? Ciente, pro hoje da Golf, Bravo, Zulu Eco. Solo Salvador, Azul Alfa Yankee Delta. Alfa Yankee Delta, prossiga. Alfa Yankee Delta solicita autorização do pátio 3 para o pátio 1. Posição 3. Alfa Alfa Yankee Delta, confirme sua posição no posto 3. 4 Romeo. Romeo, 4 Romeo, ciente Delta, aguarde um minuto. A 251 na escuta. Também a 251 na ponta. Cinco na escuta do solo Salvador. Vai com o controle. Centro Recife em 125 ONU, backup em 3395. Correio Oceania 6251, pushback acionamento no 5. Oceania 6251, autorizado, pushback acionamento no 5. Obrigado, porta-táxi 3171, na informação em curso é a Índia. Para Guarulhos, eu tenho aprovado o nível de voo 320, o senhor está pronto para a corte? Pronto para a corte, Tatreus. 3171 autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo via Echo Zulu no zero até Tango Bravo Echo, nível de voo 320. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída da EL, transição Motiva. Controle 120 do Simão 8, transponder 5425, TAN 3171. 320 para Guarulhos, Echo Zulu no zero até Tango Bravo Echo. Segundo 1-0, primeira curva à direita, da El Mótica, 1-2-0-8-5-4-2-5, TAN 3171. Vamos verificar a informação aí. TAN 3171, saída da El, transição Mótica. Da El Mótica. Negativo da El Mótica, TAN 3171, saída da El, transição Mótica, da El com todas as restrições de nível da carta, após da El voa posição lida. Após lida, boa posição Mótiva, senhor. Saída da EL, transição Mótiva. Saída da EL, lida, Mótiva, cumprindo todas as instruções da carta. TAN 3171. Correto, protegimento, TAN 3171, no portão 8, chame pronto para o pushback de acionamento. Bora. Salvador, bom dia, passarei do 2228 com a Índia. Fere para Vitória da Conquista, eu tenho 180 já aprovado, pronto para a coca. Nota 28. Secretário, senhor, reporta pronto, comente 2628 com. Nível de voo 180, pista em uso no zero. primeira curva à direita, saída Arbor. Após Arbor, voa Elefa. Após Elefa, direto conforme rota do plano. Controle 120, decimal 8. Transponder 5121 no passarelo 2228. Confirme o transponder, por favor. Transponder 5121. Afirmo 80 autorizado, decolando no 0, primeira direita, perfil Arbor Elefa, após conforme plano. Chama controle 208, aciona 5121, 2228. Procedimento correto, passarelo 2228. Parte 3, chame pronto para o pushback e acionamento. Para pronto, 2228. Pronto, Xané 6251. Xané 6251, livre a linha L, colapso no 0,21, 20 graus 08. Autorizada a L, colar no 0, linha 251. Passarelo 2228. Passarelo 2228, aprovado. Puxa, seu nome é o chão de táxi. Chamará. Na 6351, decolado 37, uma controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, você na 62, segura. Controle, bom dia, Xané 6251, saída do L. A 251, contato radar na decolagem, saída do L. Turbo para o 360, sem instruções, direto lido. Direto Leda 360, Xané 62 e com. Autorizado, passarelo 2228, puxe acionamento. Afirmo, 2228, autorizado, puxe acionamento, chame pronto para o táxi. Obrigado, senhor. 2228. Alexandre 2228 com 27 no PAB, 5 horas e 30 até no Salvador. Número 27, 5 e 30, Salvador, confirma? Afirmo. Copiado, passarela 2228, táxi aprovado via pátio 3, pátio principal e Índia até o ponto de espera, pistão 0, ajuste 1018. No ponto de espera, quando pronto, chame torre, frequência 1-8, decimal 95. Passarela 2228, tem um bom voo. Pátio 3, pátio 1, via Índia, 1895, passarela 2228, obrigado, senhor. Salvador 3171, puxe acionamento, box 08. Portão 08, aprovado, puxe para acionamento 3171, chame pronto para o táxi. Obrigado, puxe acionamento 3171. Ana 251, Alexandre Santos Recife, Ana 251, Fernando e Ana 3395. Recife, Ana 251, 3395, Alexandre 6251. 1-8-95. Opa! 295, obrigado. Ponto para pronto. Passarei 2228, bom dia. Livre, alinhar e decolapso, 90, ventona 30 graus, 1-28. Anira Cola 2228. Teodoro, está 3171. 218 a bordo, autonomia de 0340. Confim, São São Bernardo, 3171. São 3171, Confins 218340, táxi aprovado via baixa principal em Índia, até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 018 agora, no ponto de espera quando pronto, chame torre, frequência 18, decimal 95. São 3171, tem um bom voo. Baixa Índia, agora pronto, ponto de espera, torre 118, decimal 95, 1018, no ajuste, 3171, obrigado, bom trabalho. Igualmente, já. O passageiro 2228? Precisa. Uma possibilidade de coordenação junto a Recife para a direta do destino, por gentileza? O passageiro 2228, após árvore, autorizado direto com o destino. Obrigado.